Three Things, né? Britney Spears is a Dancer e Somebody Dance With Me. Adivinha de quem, né? DJ Bobo, que de bobo não tem nadinha. É um suíço muito esperto. Ainda Sonia Counting Every Minute. É, ela que servia cafezinhos nos estúdios lá do Stock Aitken e Waterman. O segundo bloco vem por aí, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. This is your radio station number one in Brazil. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões, com certificação ISO 9000, atendendo 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House vai começar com David Morales e The Backyard Club Factory Crystal Waters. In the Ghetto, né? Pra quem conhece o Flash House, né? Tá acostumado com as bateções de estacas do programa, sabe muito bem que a gente tá falando de In the Ghetto, né? É muito difícil, muito complicado alguém que não conheça, e é tão difícil quanto, tão complicado quanto alguém que não goste. Isso daí sacode, assim você sem perceber tá movendo os ombros, a cabeça, o pescoço. Daqui a pouco você se vê dançando, o negócio é bacana pra caramba. E nesse segundo bloco você ainda vai conferir de Fish Mode Fargueta Extraterria. Isso, canta aí. Teremos Mia Mai e Nick Kamen. Ela não quer deixar eu falar, então é o seguinte: aumenta o volume aí e mete bronca. He wants the party on, she wants the party now. He wants the party on, she wants the party now. Sing it!

reveal the pain that you try to fight, but I know that you, just like I, can take no more. No. What if I love? Saying goodbye. Hold back the time. Just let it hang. Stop the seconds, minutes.